3170, identifique chegada a mar e desça ao 050. 3152, chame centro Recife, 12545, boa noite. 12545, uma boa noite, obrigado. ...6746, reduz para 1809. Reduzindo 180, o 6746. Boa noite, 96, no solo aos 23. Táxi via Alfa e Juliette, gate 4. Alfa e Juliette, gate 4, gol no 896. ILS 3891 Torre, 1-1-8, decimal meio, boa noite. 8-6, boa noite. Web 6746, está livre ILS X-Ray, informa que está seguindo o Airbus da TAM, passando Duna no momento. Afirmativo, está autorizado, seguindo o Airbus, o 6746. Nada, o ajuste no 020, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 3891. Tan 3891, livre pouso na 10, vento 150 graus com 1 a 12 de nós. Tan 3891. Gente, autorizado, Tan 3891. ...746, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego da frente anteriormente pago está bastante reduzido. Chame Torre, 1-1-8, 3-1-6, tenha uma boa noite. 18-6, o 6746 já reduzindo 150 nós. Tan 3170, vai voando para o de Duna, descendo para 2000, 1020 é o ajuste, livre LS X-Ray. Direto Duna, 2000, vai reforçar o Torre Salvador, boa noite, é o Web 6746, está estabilizado no localizador, baixado e travado, já na mínima de aproximação 136 nós. Gente, o Web 6746, segue um Airbus da TAM, aguarde pista livre, pista no zero molhada, ajuste no 020. 1020, pista molhada, aguardando 6746. Torre, o 9794, posicionamento no 2. No 7 no 4, aguarde 2 minutos para iniciar o pushback. Autorização aumenta a posição? Afirmo. Ok, vai aguardar o pushback. 7 no 4, autorizado o pushback, chame táxi. Câmara táxi, 7 no 4. Vjet 6746, informa Airbus da TAM, tocando a cabeceira 1-0 no momento. Afirmativo, passamos externo agora, baixado travado, 6746. Gente. Botão 3891 no solo aos 28. Libere à direita agora. Continue o táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Libere à direita via Alfa. Antes da Juliette, reporta Botão 3891. Sete, meia, 746, livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 6746. 1891, ingresse na Taxi Juliette, o gate é o 612, TAM 3891. Alfa Juliette para 612, TAM 3891. Oscar, chame 118.6 para autorização. Índia Papa Oscar, bom dia. Aguarde um instante a autorização para Aracaju. Jet 6746 no solo aos 30, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado Alfa, vai chamar antes da Juliette, o 6746. Seu papara Oscar está pronto para a cópia. Zaba Aracaju, nível 090, via Golf 677, a decolagem da 17 com curva à esquerda, subida Conde, o controle 120 decimal 8 e o transponder 0264. Correto, o cotejamento, reporte para o acionamento, o Índio Paparosca. Oi, 1794 para o táxi, 1958, alterna João Pessoa, 2 horas e 15. Ciente, o Gol 1714, táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Chama na pronta. Web 6746, ingresse no pátio principal. E o gate é o 02, fique atento à saída da aeronave da Gol. Afirmativo, atento ao voo, prossegue para o 02, via parte principal, 1746. pronto, 714. Vicente, voo no 714, autorizado a decolagem da 10. O vento é 140 graus, 05 nós. Ali decola, 714. Salvador, Gol 1994. O Gol 994, chame em 18-6. 18-6 para autorização. Afirmo. Então. 1994. Gol 994, está autorizado. Maceió, nível 350, via Peruísque 58, após conforme o plano. A decolagem da 10. Curva à esquerda, a subida Puca, transição Caju, controle 120.8, acione 5445. Autorizado 350, Upper Whisky 58, conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, 120.8, o controle 5445, transponder. Correto, Gol no 994 e chame pronto no gate 3. Chamada. Oi, boa noite, o Gol no 606, assim que possível 37 Campina Grande. Ciente, Gol no 606, só um instante a cópia. Desculpa. Salvador, boa noite, TAN 3170, final 10. Boa noite, TAN 3170, ajuste 1020, pista 10 molhada, aguarde autorização de pouso. Aguardando 3170. Ok, só um instante para cópia, vitória da conquista. Gol no 714, decolado aos 35, chame o controle em 120.8. 208, obrigado, uma boa noite em todo mundo. Igualmente. O TAN 3170, pouso autorizado, na 10, o vento é 140 graus, 62 de nós. Autorizado, pouso no 0, TAN 3170. Gol no 606, cópia. Cópia 1606. Autorizado, Campina Grande, o nível 390. A via Apesulu 10 até Neuma, após Neuma DCT Campina Grande. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 120.8, acione 5450. Autorizado 390, Apesulu 10 até Neuma, após direto Campina Grande. Decola da 10, curva à esquerda na Puca Zipar. O controle 1208, transponder 5450, Gol 1606. Correto, o Gol 1606, chame pronto. Ok, obrigado, vai preparar. O Oscar Hotel Kilo é transporte de enfermos? Ok, está autorizado Vitória da Conquista, nível 180, a decolagem da 17, com curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT Conquista, o controle 120.8, acione 5435. Hotel Kilo, correto cotejamento, livre acionar e chame táxi. Que Kilo Zulu, prossiga. Que Kilo Zulu, aguarde um instante a cópia. senhor apresentou alguma DLA na sala S local? Ciente, só um minutinho para cópia e táxi. Tá 3170 no solo aos 38, táxi via Alfa Juliette. A posição no pátio principal é a remota 14, tá 3170. Autorizado Alfa Juliette, posição 14, tá 3170. Whisky Kilo Zulu para cópia. Aracaju, autorizado nível 090, Golf 677, aerovia. Decolagem da 17, curva esquerda, subida Conde. O controle 120 decimal 8 e 0263, o transponder. Quilo Zulu, transponder 02, meia dúzia 3, o Whisky Quilo Zulu. Ok, tá livre o táxi, chame no ponto de espera da 17. O 1896, autoriza parte de tráfego para João Pessoa, também tem informação não. Ok, eu vou no 896, confirme o destino. João Pessoa. Está autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58 até Recife, após DCT João Pessoa. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, acione 5447. Autorizado para João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58, Recife, e após DCT João Pessoa, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca Caju, 208 no controle, 5447 no transponder, o gol 1896. Correto, cotejamento, gol 1896, chame pronto no portão 4. Chamará o gol 1896. O Índio Papa Oscar, seu plano venceu aqui no nosso sistema, o senhor apresentou alguma DLA na IS local? Ativar, sua cópia foi paga, porém o senhor não chamou para o táxi, ok? Eu vou checar aqui junto à IS se o senhor apresentou alguma DLA ou a empresa apresentou, ok? Aguarde um instante. Só um minuto. Pra, sabe o horário? Gol 1606, pushback acionamento, tá no 5. Gente, gol 1606, aguarde para iniciar no 05. Temos um Airbus da TAM taxiando a retaguarda. Ok, gente, 1606. O 714 chame Recife em 12545, boa noite. 2545, boa noite. O Whisky Kilo Zulu, alinhar e manter o 17. O gol no 606, autorizado pushback no gate 5, chame para o táxi. Autorizado pushback, acionamento, reportará o táxi do 606. Ok, o Índio Papa Oscar, eu entrei em contato agora com a IS e a mesma até questionou a empresa ou ao copiloto, não sei se foi o copiloto ou o comandante, se iriam fazer uma DLA, porém alguém da empresa não confirmou essa DLA e o plano acabou vencendo, ok? Temos aí o Whisky Kilo Zulu, que fez a DLA antes do plano vencer, mesmo recebendo a cópia, ok? Afirmativo, a informação diverge, porque eu tentei agora conseguir contato aqui com a IS e a mesma informou que questionou o copiloto e o mesmo falou que não seria necessário um DLA. O senhor vai ter que apresentar um novo plano e a gente vai tentar agilizar o máximo possível, ok? Acionamento pushback na 3-1994. O Whisky Kilo Zulu está pronto para a decolagem? Autorizada, decolagem da 17, o vento é 150 graus com 5 nós. 994, aguarde no gate 3. Temos o tráfego da companhia que está completando o pushback e vai iniciar o táxi em mais um instante. Aguarde a autorização. Ok, eu posso acionar aqui o motor 1, eu estou sem o auxiliar aqui, o ATU. Eu precisava pelo menos acionar o motor na posição, aí depois o pushback. Ok, a critério, aguardando apenas a autorização para o pushback. Ok, obrigado. Nossa, Kilo Zulu, decolado aos 4-5, chame o controle 120.8. 120.8, esse é Kilo Zulu. Paxo Gol 606, tem 141 a bordo, autonomia de 4 horas e 17, alternando Fortaleza. Gente, voo no 606, táxi em frente, via Pátio Índia, chame no ponto de espera do 10. Pátio Índia, pode estar na ponto 606. Foi direto com onde? Eu sou com onde, Zulu? Pode esperar, pronto, bom 606. Lote de Zulu, aguarde para a cópia. Correu o gol 606, pronto, no ponto espera. No 606, mantém o ponto espera. É 06. 7, Oscar Hotel Kilo. Saxo até a Papá, chame para ingresso no 17. No 606, alinha aí, mantém 10. Ali mantém igual 606. Siga Juliette em Zulu. Ok, o Juliette em Zulu está autorizado. Aracaju, nível 090, via Golf 677. Decolagem da 17 com curva esquerda, subida Conde. Controle 120.8, acione 0260. A decolagem então será da 10 e o restante da autorização permanece. Cotejamento, acione e reporte táxi. Juliette em Zulu. 6 decolagem autorizada da 10. O vento 150 graus 99. Autorizado a decolagem da 10, voo no 606. Hotel Kilo. Livre o táxi pela 17, chame a linha de pronto. O Índia Paparosca, recebemos aqui a informação da IS que o senhor teria apresentado um plano para as 3h30, não é isso?